A visão do eterno é um estilo de vida que nos leva a ver as coisas eternas de Deus, a ver o invisível, não só o invisível deste mundo, mas o invisível de Deus para a implantação do seu reino nesta terra. A palavra de Deus é eterna. Marque aí na sua Bíblia, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, isto quer dizer, o que é eterno? Tudo aquilo que Deus colocou e colocou como sua palavra, isso se tornou a própria eternidade de Deus no meio do homem. Nós, toda vez que você lê a palavra, aqui está a palavra de Deus, que gera a vida eterna em nós. A palavra de Deus, ela não é eterna, assim como Bíblia, como folha, né? As Bíblias, minha outra Biblinha, coitadinha, está lá toda gastinha, né? Eu vou guardá-la com muito carinho, que é uma Bíblia muito preciosa, mas já estou com outra aqui. Mas é o que está aqui dentro, irmão, é o invisível da palavra de Deus, que você lê não aquilo que aparenta, você lê não é aquilo que está dizendo, é o que causa dentro do seu coração, causa a vida eterna de Deus dentro de você. O que é eterno? É tudo aquilo gerado por fé. O que é gerado por fé na nossa vida. Qualquer desses passos que Deus está levando a igreja a dar, terá valor eterno se for gerado em fé. Amém, igreja? Tudo aquilo na sua vida pessoal que é gerado por fé no Senhor Jesus. Qualquer coisa que você faz ou deixa de fazer por fé diante de Deus, isso tem valor eterno e agrega valor eterno na sua própria vida. O eterno de Deus é sempre edificante, sempre nos leva na direção de Deus. E o que é perecível sempre nos leva na direção do pó. E como nós podemos olhar e viver o eterno? Primeiramente, olhe para o que Deus está olhando. Como nós termos o eterno na nossa vida, é olhar para o que Deus está olhando. Quem sabe o que Deus está olhando, irmãos, hein? Se Deus olhar para este mundo, o que Deus está vendo hoje? Vidas, famílias. Deus está olhando para vidas, para pessoas. Deus não tem nenhum outro alvo do seu olhar. Quanto ao Senhor, 2 Crônicas 16, 9, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A única coisa que Deus vê neste mundo é vida, é coração. Deus não olha para os suntuosos templos desse mundo. O homem tentou no decorrer desses 2000 e poucos anos, tentar fazer um templo grandioso para Deus. Este é o espírito de Babel, meus irmãos. Construções e construções, fazer coisas grandiosas, tentando alcançar o coração e a atenção de Deus, não. Se Deus der um lugar confortável para os irmãos se reunir, sentar direitinho, com salas, não façam disso uma Babel, façam disso um local de reunião e bênção e de proclamação. O espírito de Babel tem que sair da igreja, porque o espírito de Babel não leva a lugar nenhum. O homem não alcança a Deus por aquilo que constrói com as suas mãos. Não alcança a atenção de Deus por aquilo que constrói com o seu dinheiro, não. Isso tem que ser usado com clareza, com sabedoria, para promover o eterno de Deus na terra. O objetivo deste lugar que Deus está nos dando para mover esta obra, este mover do Espírito nesta região da cidade, é unicamente para a implantação do seu reino, aqui neste bairro de Belo Horizonte, e fazer daquilo ali um centro para a proclamação do Evangelho do Reino de Deus pelas nações. Mas Deus faz a mesma coisa com um menino deitado em uma manjedoura, com bode, cabrito e vaca em volta dele. E nós temos que ter a visão clara de Deus, dos nossos investimentos, como pessoas. E não deixar a eternidade ser roubada do coração e do foco e do estilo de vida da igreja. Por isso, olhe para o que Deus olha. Segundo, invista no que Deus investe. O que Deus investe? Estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O investimento de Deus? Igreja. Igreja. Igreja, tudo aquilo que é edificação da igreja neste mundo, pode investir com clareza. Meu irmão, com toda clareza. Deus é dono de todas as câmeras desse mundo. Compre quantas Deus precisar para fazer a obra. Às vezes a gente fica pensando, é religiosidade quando você diz, não, câmera para isso? Não, isso é religiosidade. Não, para fazer a obra e para edificar a igreja, hoje nós precisamos de microfones para falar com as multidões. Nós precisamos alcançar aonde não pode ser alcançado. Ontem eu estava contando para os irmãos uma história. Tem um dos moços que participa da nossa equipe lá no Oriente Médio. Ele mora num determinado país e era um cantor famoso, depois se converteu e começou a cantar música de Deus. E como ele tinha acesso às televisões, começou a martelar com a música do Senhor em televisões árabes, em satélites árabes lá no Oriente Médio. E daí, um determinado líder, presidente de um país, um país que tem sido conhecido pelo terrorismo, tem sido conhecido pela iniquidade, tem sido conhecido por tudo que é ruim, vinha da Líbia, o líder desse país. Um dia ligou para esse irmão e disse, olha, eu ouvi a sua música, eu quero que você venha aqui no nosso país, eu quero que você venha cantar aqui. Ele se preparou e foi para a Líbia. E aquele presidente recebeu na sua câmara interior, no seu quarto, com a sua esposa, recebeu aquele músico, ele sentou num banquinho e tocou durante 3 noites a música de Deus para aquele líder. E aquele homem ouvia e chorava. Como chegou lá? Pelo satélite. Por causa de uma câmera na frente de um músico de Deus. Foi televisionado e aquilo foi pelo Oriente Médio todo. Eu contava para os irmãos ontem, eu cheguei numa casa no Líbano, o irmão olhou para mim, eu conheço você. Você é aquele sorridente da televisão que canta Ana Algitulli Abudak? Eu disse, sou eu mesmo. Eu já vi você, chamou a família, olha aqui quem está na nossa casa. Eu era famoso lá, irmãos, porque os irmãos colocaram o meu clipe cantando em árabe. Ana Algitulli Abudak, com um grupo do Egito cantando em árabe. 4 clipes que eu fiz, ficou rodando o ano inteiro na TV árabe. Estava lá à disposição dos irmãos. Não é câmera, não é violão, não é microfone, não é púlpito, não é teclado. É coisas que ajudam na obra do Senhor, na edificação da sua igreja na nossa geração. São instrumentos que foram usados pelos discípulos. Você pode ver Lucas saindo. Onde você vai, Lucas? Paulo perguntava para Lucas. Eu vou lá no mercado, vou comprar mais umas 10 caixas de pergaminho, porque do jeito que tu fala, Paulo, eu tenho que ter muito pergaminho, tenho que ter muita tinta, tenho que ter muito papel para escrever essas cartas. Essas cartas vão servir para ajudar algumas pessoas depois. E lá ia, se tivesse CD e gravador de CD, um gravadorzinho bem e uma câmera, Paulo teria usado e feito alguns DVDs preciosos, mas o que ele tinha era lápis, caneta, ele usou. Depois ungiu um tal de Gutenberg, lá na Alemanha, que investiu todo o seu dinheiro e morreu pobre. Morreu sem um tostão, porque investiu tudo o que tinha em um trambolho grandão, que ele fazia as letrinhas à mão, assim, gastava meses e meses fazendo cada letra para fazer uma prensa. Punha o papel embaixo, plaque. Uma cópia, plaque, 2 cópias, 60 cópias da Bíblia foram feitas, a obra de Gutenberg, ele só imprimiu a Bíblia, 60 cópias da Bíblia, e faliu. mas deixou algo precioso. Quem veio depois dele industrializou aquele trem e ganha dinheiro até hoje. Tem uma prensa gigantesca que custa 4 milhões de dólares, chamada Gutenberg, que é do tamanho desse prédio aqui quase. E é a tecnologia, tudo isso, amados. Hoje, 1 milhão de bíblias estão sendo distribuídas para os refugiados iraquianos. Isso tudo é prensado, isso tudo é feito. É gente que está usando milhares e milhões de dólares. Quando os irmãos me contaram o que custou para um grupo de milionários cristãos do mundo colocar um satélite em cima do Oriente Médio para proclamar a palavra de Deus, chamado Sat-7, quantos milhões de dólares das suas fortunas pessoais, que eram lords, que eram homens milionários, compraram aquele satélite? Não, esse satélite vai ficar aqui em cima parado e nós vamos ficar pregando a palavra de Deus. É gente que tem visão do reino de Deus e visão do eterno. Tiraram do bolso, está aqui, ó. Isso não é. Eu conheço um irmão, ele é um lord inglês, ganhou uma fortuna. Esse homem anda pelo mundo inteiro e usa toda a sua herança para a proclamação do evangelho do reino de Deus. O Senhor está edificando a sua igreja. E hoje o Senhor edifica com quem? Com você e comigo. Com tudo que você tem. Pode ser a moedinha da viúva, ou pode ser uma fortuna milionária. O Senhor vai usar, e o Senhor quer que nós aprendamos essa perspectiva. Deus quer usar o seu carro, Deus quer usar o que você tem na sua mão. Para Deus não importa. O que precisa é você aprender os princípios de Deus. E o princípio de Deus para o eterno é dando que se recebe. Amém, irmãos? Amém. Erga sua mão e diga: é dando que se recebe.